62, desça para 2000 pés, ajuste no 04, redução 180 nós. O 3602 descendo para 2180 nós restritos, tá? 3602. Do TAM 3, 304. Vicente, variável 49. Obrigado. Alô, Salvador, um bom dia, o TAM 3454, informação Quebec. 3454, Recife 330, aguarde cópia da autorização, prevista é Aron, transição Belém. Aron, Belém, grato, TAM 3454. Uno 30 24 milhas sudoeste de Salvador, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 13325. Chama agora Recife 1288, 3325, 3663, um bom dia. Está visual com o campo? Negativo, tá 3602. Nessa pro autoriza por meios próprios? Autorizado, informe estabilizado. Tá 3602. Bom dia. Tá 98, bom dia. Controle Salvador, tá 3304, cruzando 1000 pés. 304, ascensão para o nível 360, saída gole. 360, gole. Táxi Gol 605, tá com 125 a bordo, 3 horas e 50 até na Campina. 605, táxi autorizado via Índia e Alfa até o ponto esperado a 28, lá torre 118, decimal 6. Apenas confirmando o PUB, 125. 125, afirmativo, tem livre táxi Índia e Alfa até o ponto esperado a 28, Gol 605. Bom voo. 8, o vento 210 graus, 02 nós. A linha de decola imediato, 3859 da TAM. Cópia. Cópia, TAM 3454. 3454, Recife nível 330 via 358, decolagem da pista 28, curva à direita, subida Aron, transição Melim, controle 119 decimal 8, aciona 5063. Autorizado nível 330, Upper Whisky 58, decolagem da 28, curva à direita, Aron, Melim 119.8, 5063, transponder. Alinhamento correto, chame pronto para o acionamento pushback, TAM 3454. Chamará TAM 3454. Salvador está 3602, final da 28, baixar checado. Sextão 3602, autorizado pouso pista 28, pista molhada, vento 190 graus, 04 nós. Sobre pouso 28, está 3602. Está 3859, decolou os 29, controle 19, decimal 8. 098, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, 3859, bom dia, 1700 para 360. Contato na decolagem, vigilância, 3859. 3859. Salvador, Salvador, é o Gol no 88. Sigo no 88. 888 está praticamente no ideal de descida para a Ponte Salvador, a informação que recebe é a Quebec das 10h22. Então pode confirmar as condições, por favor? O 1288 não teve condições de. Não acessou a 12775 para as condições? 12775 aqui? Firmo. A informação ativa ainda é a Quebec das 10 horas e 22? Vou confirmar com a torre, só um minuto. Vai cruzar o nível 120. Chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 13325. Então 3304. 288-3325, Recife, bom dia. Isso é 28. Ali, mantém na 28, igual 9605. Então 3602, no solo 31, na livrar esquerda, 1219. 219, informa que colidiu com o pássaro na cabeceira 28 aqui. Fiquei ciente, grato. Alô, Salvador, o TAN 3602. 3602, táxi CV Alfa, guarda informação de gate. Alfa guardando o gate, informa que colidiu com o pássaro na aproximação e sobre a cabeceira 28. Ok, ciente, já estamos verificando o pessoal da infraero para realizar a vistoria e a retirada do animal caso for necessário. Ok. O 605 vai aguardar devido ao informe de o reporte de colisão com pássaro na cabeceira, aguarde revisão de pista. Gente, aguardando, bom, no 605. Manda o gate pro 3602? Portão 5, táxi livre, o 3602. Ok, obrigado. Quatro no quatro, o controle. Five, four on four, go. Ok, tem uma colisão com pássaros na pista 10, só vai fazer espera na posição CAD, nível 040. Ok, understood, hold over CAD, 5-5-4-1-4, roger. Ok, o senhor está cruzando o nível 110, o senhor solicita um nível mais alto? I'd like to maintain a 100, is possible? Possible. Está autorizado, nível 100, sobre CARI. How many time you do have? Tempo estimado em torno de 40 minutos, 5-5-4 no 4. Ok, thank you. 602 na escuta do solo. Prossiga. Queria confirmar a parte da aeronave que foi atingida pelo passe. A manutenção vai fazer o cheque aí, mas foi do lado direito. Gente, se a manutenção reportar alguma parte mais específica da aeronave, o senhor poderia nos avisar, por gentileza? Afirmativo. E aí, graças. Canal 3325. 3602. Ei, gente, graças. Salvador, bom dia, é o Aviante 631. Back. É o Aviante 631, aprovação Guarulhos no 340. Beta 26. Tomando ligeiro, desvia à esquerda para evitar formação por 10 milhas. 10 milhas, gente. Approach 35414. Chegou no 605, autorizado decolagem, o vento 200 graus, 049. Endeavor de decolagem, vou no 605. Final runway 17. Informational, runway 28 is available. Proceed to runway 28 or 17. Okay, it's available. I'd like 280. Request lower. I maintain a 100. Okay, lower, clear down to 2,000 feet. Okay, 10, 14. I mean, stabilization localized course. Okay, descend to 2,000 and age 10, 14. Salvador, bom dia, Gol na 92, formação Quebec. Ele permanece sob vigilância, descendo até o nível 060, número 3 na aproximação no 982. Aro 060, Gol na 982. Controle 119.8. É 98605, bom dia. Pronto, é preciso iniciar o feedback quanto à guarda da aprovação? Ok, a aeronave tentando contato com o solo, a transmissão está com muito ruído, ok? Por gentileza, verifique o rádio e itens novamente. Meia três, um, ano, prossiga. Positivo, livre o pushback acionamento, já pronto, cópia. Avianca 6311, Guarulhos, nível 300, via Peruísque 50. Decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida gole até Eval, depois Eval direto Eudes. Controle 119.8, aciona 5061. Nível 300, confirmo, 198 controle, chame pronto para o táxi 639. 514, clear for ILS approach, come establishment localized course. Engine 1014. 5414. 15, cover back, stabilize, localized course. Alô, tá 3602? 3602, prossiga. É, como dito anteriormente, era um passarinho bem pequeno, aparentemente uma andorinha, só mesmo manchou de sangue o radar, mas não deu nenhuma avaria na aeronave, ok? E aí, grato pela informação. Não, por isso. Solo, tá 3454, do pushback, acionamento gate 6. Então, 62 autorizado para o chuveiro acionamento, chame táxi 3454. Reportará para o táxi 3454. LS. Hey, Roger, complete ILS approach and the Salvador Tower, frequency 1186. 186, Roger. Oi, Salvador, cordial bom dia, trip 5414, estabilizado em ILS. Bom dia, reporte uma final de 4 milhas, trip 5414. Final de 4 milhas, reportará. Para o táxi, o avião caminha 311, temos 97 a bordo, 4 horas e 10 da Leão alternando. 097 Galeão, 4 e 10, táxi Índia e Alfa, até o ponto de espera da 28. Próximo ao ponto de espera, chame a torre 198, decimal 6, Avianca 6311. 6311, gente, chamaria o ponto de espera da 28. Secundário no 3325. 1288, 13325. Bom dia, temos o. Rio, pista a vista, o 5414. Desce até o 40. Jet 6726, desça para 2000 pés, ajuste no 014, inicie redução para aproximação. Autorizado LS, 6726. Reduzindo, descendo para 2000, forma lá, estabilizado 6726. Do Argol 1888. 888, a sua identificação, desce até o 040, sob vigilância, no 888, via chegada, CARI. Acionou, desce para o 040 na CARI, voo no 888. 982, inicie redução, 180 nós, número 3. 982, autorizado para 3.000 pés, 1014. 3.014, iniciando a redução para 180, voo no 982. Para o táxi, o nosso POB é de 181, autonomia 3 horas e 15, Natal. Dois, quatro, cinco, quatro, aguarde para iniciar o táxi, então 3454. Aguardo. Três, quatro, cinco, quatro, prossegue via Juliette. Até Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28, lá torre 198, decimal 6, vamos. Juliette Alfa, 28, 5, 6, 6, bó. 982, autorizado para 2000 pés. Altímetro 1014, informe estabilizado na final. 2000 pés, 1014 ajuste, para estabilizado, Golo 982. Golo 888, desce até o nível 030. Golo 888. 030, confirma. CIP 5414, no solo 47, livre à esquerda e chame 1219. Esquerda 219, chamada até daqui a pouco, 5414. Então é. Solo Salvador, muito bom dia, CIP 5414, livre para o Naeco. Bom dia, Trip 5414, prossegue via Alfa, ingressando Kilo, taxia via Pátio 3, informe saída do Pátio 3 para ingressar Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3 para o 1, 5414. Bianca, 6311, ponto de espera pronto. Sente, mantém o ponto de espera, China 6311. Mantém ponto de espera. Parte de aproximação final, LF Zulu pista 28, Torre de Salvador, frequência 118.6. 118.6, bom dia. Chegou 982, é número 2 na aproximação, altimetro 1014, informe estabilizado na final, procedimento Zulu e LF pista 28. Sente, gol 1928. Travado 6726. Foi 6726, autorizado pouso pista 28, pista molhada, o vento 150 graus, 05 nós. Sente, 6726, já avistou, baixar travado. Remoto 14. Vai cruzar para o 1, remota 14, 5414. Fechado. Sente, 26. Bianca 6311, alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter 28. A 3454, ponto de espera da 28 plano. A gente manda ponto de espera, então 3454. Atrás. Web 6726, no solo ao 51, livre à esquerda, chame 1219. 219. Chame a Torre do Salvador em 18 decimal 30. 30, igual na 982. Paulo, web 6723, lembrando as coisas. 6726, táxi livre, portão 02. 02, 6726. Ou a direção 150 graus com meia dúzia de nós. Autorizar o decolagem da 28. Iniciando, adiante, sem vento. Oi, Salvador, Gol na 982. Gol na 982, continua a aproximação, guarda na pista livre. Prossegue a aproximação, guarda na pista livre, Gol na 982. Tuto 8, desça para 2000 pés, altímetro 614, inicie redução para aproximação. Toma estabilizado no LS, pista 28. Descer a 2000 pés com 1904 no ajuste, reduzir velocidade e livre LS, igual a 888. Afirmo. 6726, pode livrar pela Inter? Confirmando, 6726, informou que vai prosseguir via Índia. Isso, se for possível. Seu critério, Índia, portão 2, 6726. Pouso pista 28, pista molhada, os últimos 90 metros fechados e atenta ao vento, 150 graus, 0612 de nós. Gente, Gol na 982, obrigado, pode baixar travado na pista 28. Olha, Bianca, 6311. E cópia da autorização, acredito que mais 5 minutos seu plano deve entrar no sistema e a gente já pega a autorização com centro. Prepare a subida Gole até Val, corrigindo. Aguarde informação de subida que estamos em processo de mudança de pista, o 3603.